curvas do corpo sobre o vidro e sobre a água. O peso dos lençóis sobre a retina e sobre a cama. Sobre a retina.